Azul 4065, Gator 8, está autorizado o pushback acionamento. Chame para o táxi. Camarada, táxi, o Azul 4065. Ok, só um instantinho, Índia 9 graus. Gol 396, aciona a identificação, desce pro 050 na chegada Mari. Até 5729, aciona a identificação, desce pro nível de voo 080, voa em Alagoinhas para chegada Ponte. Colagem da 17, o vento é 120 graus com uma dezena de nós. Controle, Romeu Papatango no corredor Axé, 1000 pés, na sua escuta. Papatango, Romeu Papatango, mantém as condições visuais, 1000 pés, corredor Axé, reporte farol da barra. Voltará no farol da barra, Romeu Papatango. Está livre a sessão por volta mais alta? Afirmativo. Gol no 396, desce para 2000 pés, ajuste no 02, sem restrição de velocidade, altitude e status. Desconsidere a autorização do pushback no 02, nós temos o Embraer da Azul querendo acionar para o táxi dentro de instantes. E após o mesmo, iremos reautorizá-lo. Posição, estou na sua exposição. O vento da 10 é aguardar para o cruzamento do campo, ok? Contra o vento da 10, Indy November Alpha. Contra o vento da 10, perdão. Contra o vento da 10, aguarde para o cruzamento. Aguardando, November Alpha. Zero, vou em Mari para chegar da Mari. Ok, 050 Mari, eu posso bater essa pro aqui mais umas 20 minutos depois da marcha? 5627, parte 3, autorizado para o pushback, acionamento, caminhão. Confirme? São 3217, completa final elétrica, chama a torre 1086. 86, obrigado. 16, ajustado 10012, azul 406. Coordenem com a equipe de solo após a passagem do Embraer da Azul à retaguarda. Novamente, livre pushback e acionamento, chamitax. Aprou direto o Libra aqui, reporte cruzando a 1028. Reportará cruzando, eu indiro ao Membro Alfa. Oi, Salvador, muito boa tarde, até 3217. Boa tarde, 3217, complete a aproximação, guarde pista dele para o próximo. O Mike Bravo, papá, chama 0225. E eu chamo o Solan 1219, bom dia. Controle Índia November Alpha, cruzando 1022. Índia November Alpha, ok, ciente, agora chame o controle em 120.8 até o regresso. 120.8 até o regresso, Índia November Alpha. Controle o Índia November Alpha decolado no 7. Gol no 396, mantenha o nível de voo 070. 3217, tá livre pouso na 10, vento é 1000 graus com 9 nós, QNH 1012. Informo, Serra 150 cruzou o campo de sul para norte, está na linha do litoral, afastante do campo, ok, no setor nordeste. Estimativo, livre pouso 3217, baixada base. Controle, Oceano 3, 1992. Prossiga, Oceano 3192. Pessoal, desvia até a Flanzão 30, aproximadamente 15 meses, 20 meses, depois vamos amar, possível? Estimativo. Obrigado, senhor. O Gol no 396, com tráfego 12 horas, 7 milhas, com o Oeste mantendo o nível de voo 050, é o Chart 310. Está autorizado a prosseguir até a saída do Pátio 3. Gol no 649, confirmando, livre para o sistema de acionamento sanitário. Telematango, mantendo o número PET, próximo ao pedágio. Aceito do tráfego, porém ainda não visual, Romeu, o Índio November Alpha. Tem a posição. Ultrapassou o ponto zero 4065, ok? A sua faixa logo é a sua cauda. Deixa eu ver se estou em 1-8 nesse momento. Muito boa tarde, o Azul 4065. 4065, boa tarde, agora sim, ali mantém 10. Alinhar e manter, Azul 4065. Está 3217 no solo aos 47, ao livrar à direita, o solo em 121.9, tenha uma boa tarde. Livrar à direita, 1219, boa. Não cumpriu o procedimento de saída da carta. Vou mais real, agora a saída foi de arco. Afirmativo. O gol no 396, 10 para 2 mil pés, ajuste no 0 no 2, está autorizado ILS, reporte estabilizado. Solo, Salvador, boa tarde. São 3217, transmissão muito baixa, 2/2, prossegue táxi via Alfa, reporta 1 da Juliette. Via Alfa, reporta 1 da Juliette, 3217. Papapá, Mike, Eco Delta, é o solo Salvador? Prossiga. Autorizado, Salvador Manati, 1000 pés, decola 107, para a direita, corredor axé. Controle Salvador, opera em 120.8, aciona 0125, transponder cotejo. O meu Papatango, frequência livre. O TAN 3192. Tem condições de voar e tá? Bom, em frequência 1186. Oi, tá? E tá? TAN 3192. TAN 3192, informa o tráfego 1 hora, 12 milhas, rumo oeste, passando a nível de voo 050 e 1200. Trip 5627 para prosseguir o táxi, com o número 2, via Índia Alfa, posto espera chama a torre 18 decimal 6. TAN 3217, dá passagem ao ATR da Trip, após prossegue Juliette, faz portão 10. Solo, 8 na 63, 2, 1, para o posicionamento na 3. O Oceaner 6621, no, na área remota, não sei se irá aguardar. Boa tarde, alinha e decola da 10, o vento é 100 graus, uma dúzia de nós. Decola da 10, o voo 649. Torre, muito boa tarde, 3527, ponto espera, alfa, pronto. Nossa inventoração para sequência metros, curva direita para o A235, limitado pelo localizador. 235, limite lógico, que está danado. Salvador, muito boa tarde, a Força Aérea 2317 na PAC 6 para ingresso e após hotel. Força Aérea 2317 está livre ingresso aí e reporte livrando no hotel. Permitido, a partir do momento ingressando e reportará livrando no hotel. 4065, contato radar, para o Bitcoin 340, Voa Leda. Voa de Leda para o 340, 4065. Oceaner 6314, informe o estimado de causa de fora. Aos dois passos, se possível, a saída presente. Juno 93. Também se loca, Nete. E, quando possível, a saída presente. Para Recife, é isso? Negativo, continua aqui na Oceaner 6314. Saída Momo, Momo. Saída Momo, Oceaner 6314. Oceaner 6321, área remota 13, livre para o feedback de acionamento, chame táxi. Está livre para o 6321, vai chamar o táxi, obrigado. Tudo, muito boa tarde, Gol 1649. Gol 1649, contato radar na decolagem, local nível de voo 240, saída da EL. Ok, solicita final 180, saída da EL, Gol 1649. O TAN 3192, reduz a velocidade para 2009. 200, mantém a trona. Gente, Força Aérea 2317, tenha uma boa tarde. Obrigado. Aguarde. O FJ 5729, reduz para 2009. 209, 209. Trip 5627, livre decolagem na 10, vento 10 graus, uma dúzia de nós. Livre decolagem, Trip 5627. Passaredo 2231, desça para nível de voo 050. 5, CTG. Valeu. Autorizar então decolagem da 10 com curva esquerda, saída permanece Fuca, transição Aro, controle ainda em 1208, oceano 5105, Cotege. Gente, corredor Axé, reporta a parte de sua. Fechamento correto, acionamento táxi de decolagem, no pátio 5, chama a torre. Sequência 18 decimal 6, confirme o POB. 28, muito grato, tenha boa tarde, 5627. Para 3155, número 2 para copiar Guarulhos, escute a Quebec e guarde cópia. Dael, Leda, Eutz, via Upper Zulu 44. Dael, Leda, Eutz, via. Papa Romeo Oscar e Uniforme Delta, confirme o pátio. 7-0. 1-7-0, liga. Trip 5627, decolou com voo esquerda, solicita direto Puka, por gentileza. Trip 5627, contato radar, sobe para o nível de voo 150, solicitado direto Puka. Muito obrigado, senhorita. Papa Romeo Oscar, uniforme Delta, cotejamento correto, confirma o POB? 03 no POB, acionamento, táxi, decolagem, chama a torre, frequência 18 decimal 6. 260 até 9228. Flores alternado. Segue táxi a Pátio, Índia e Alfa. Onde sai da Cima Torre, frequência 18, destino ao 6, ajustino 012. Frente Alfa, 26, obrigado, 63. Tá 3155, Guarulhos, nível 340, confia? Confia. Autorizado, Guarulhos 340, via Brasil 44, decola pista 10, curva direita, saída da Euleda, Eudes. Controle Salvador, pera 120, decimal 8, aciona 5051, cotejo. Autorizado 340, entrega da Elvira Rio, 3544, decimal da mesa, 1208 é o controle da porta, 1204, cotejamento correto, quando pronto, sumi para o SPEC, acionamento no 09. Quando pronto, acionado. O Sener 6327, coordene com a equipe de solo após a passagem do Airbus da companhia, sem livre pushback acionamento no 01 no Samitax. Pode andar com solo após a passagem do Airbus da companhia, reportará para o táxi. Aqui é com Delta, 1 no meu pé, direto para aqui, reporta 25 fora. Sim, mano, é o Papá Romeu Bravo Fox Mike. 5x5. Oceaner 6314, Petrolina nível 340, pronto para copiar? Pronto. Autorizado Petrolina nível 340, via Fezulo 20, decola pista 10, curva esquerda, saída Momo, transição Flock. Controle Salvador, opera em 120, decimal 8, aciona 5114, cotejo. Na ata de novo 2-0, decola da pista 1-0, curva à esquerda, pergunta ainda Momo, após bloque, controle 1-2-0, decimal 8, transponde 5-1-1-4, posicionamento 1-4. Correção na saída, Momo, transição flock, seria Momo, após Momo voaria Cogibo, e após Cogibo, flock. Gente, Momo, Cogibo e flock, posicionamento 1-4. O Sener 6314, cotejamento correto, quando pronto, em pushback, acionamento, confirma o gate. Tá no gate. Por gentileza, repita, não consegui entender. 05, sim. É 3 do Juno, boa tarde, mantenha, pode esperar. Tô 3192, descendo para 2000. Lima, Mike e Chamina Quebec para prosseguir. O 2-1 tem condição de decolagem então na rota autorizada? Após o gol na curtinha, agilize a manobra, Lima tem preparos para a decolagem imediata. Roxa 6-2-1, perdão. Essa taxi aqui na linha principal está liberada? Confirme. Posso começar por essa taxi aqui à nossa frente? Afirmativo, pode, pela Charlie ou pela Bravo. Pela Charlie agiliza, melhor pra mim, ok? Então vamos começar pela Charlie. Gol no 807, desce para 3.000 pés, a gente no 02. Gol no 807. Ok, Tango Índia Bravo está solicitando a decolagem do Serra Novembro para afastar 10 milhas na com radial. Ok, ciente, aguarde, Tango de Bravo. Tá livre, chame aliado, pronto. Gol no 396, no solo aos 00, agiliza a liberação à direita, chame o solo 1219, boa tarde. Liberando os 29, boa. O F5729, final baixar, travagem estabilizado. Aguarde, pista livre, aguarde. Fazendo. Poxa, 6321, livre decolagem da 10, vento 100 graus, uma dúzia de nós. Cristiano, 6321. Localizador, boa noite, 207. Boa noite, 207, já na redução. Boa noite, 07. Quilo Tango Romeu, chama a torre 186. 186, Romeu. Oi, Salvador, Papa Tango, Quilo Tango Romeu. Explicação, 10.0.0, na chegada, bom. Salvador, Juliette, já deu uma chamada, então, da aeroportagem da Papa. Web 5829, o vento é 100 graus, com uma dezena de nós, está livre pouso na 10. Livre pouso 100, se quiser dar nada. O Gol no 807, está autorizado voar Duna. É, está voando Duna agora, 1807. 6327, copiado, autorizado, seguir via Índia e Alfa, quando espera chama a torre, frequência 1836, ajustado no 092. Via Índia, Alfa, quando espera 186, boa. Quando 396, prossegue via Juliette para o 07. Juliette para o 07, boa noite, 396. Ah, eu pouso no pátio 3, tá, passou o pitoço. Ok, mantém a linha do litoral, repete sobre o farol Itapuã, mais braço da paz. Tomará Itapuã. 2-0 na arma, condição de cortar a saída. Oitané 6321, cumpre o perfil da saída. Cumpre o perfil 6321, obrigado. Bem, do ajuste 1-0-1-2, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2002, reporte estabilizado, boa noite, 07. É como eu, 2002. Chamador 1186. Então, um Citation decolando agora da 17. Ele vai acender até 1 mil pés, manter 1 mil pés pelo corredor Axé, ok? Esteja atento ao mesmo em procedimento visual, ok? Vai manter separação visual, ficar atento. Salvador, até 3192. Boa noite. Então, 3192, livre pouso na 10, vento 1-10 graus com uma dezena de nós. Então, 3192. 7. Torre, é o Juliette Juliette Delta, tá acionado, tá acionado. Livre, chama ingresso, Juliette Juliette Delta. Próximo cruzamento, é 735, Juliette Juliette Delta, processo para fazer isso. Ok, o Oscar Uniforme Delta, mantém a proa até 1 mil pés. Repito, o helicóptero está agora aproximando já do farol do Itapuã, é um Bravo 06, é um... Não, não, não. É o helicóptero, não, o Jet Ranger. Tá livre, curvar aí para o corredor Axé, 1 no pé, chama o controle em 120.2/8, boa tarde. Ele tá mantendo meu pé em 128, obrigado. Eu, Juliette, Juliette Delta, estamos aguardando com aeronave na nossa frente para o cruzamento da 1728. Ok, Juliette, Juliette Delta, a fazer o seguinte, prossiga, ingresse na 1735, reporte livrando na cabeceira 35. Ingressa na pista, livre pela 35, Juliette, Juliette Delta, livre também. Tá. Com a torre 18, decimal 6. Agora aguarde, tchau, olha bravo. Ingressando na pista, só vai cruzar e reporte livrando. 02, cedo. Marco Bravo Papá confirmando a intenção aproximar direto para o pátio 3, não é isso? Deu. Ok, tá livre, aproximar, reporte na curta final para pouso, pátio 3. Vou procurar a curta final, pátio 3, papá. Azul 4118, confins 360, pronto para copiar. Passou o guarda de pista livre. Vai ser o Night Quest. Chama 6327, ponto de espera pronto. Controle em Salvador, opera em 120, decimal 8, aciona 5073, cotejo. Juliette, Juliette Delta, pode livrar para ingressar no pátio principal, chame novamente o solo 129. Gente, na linha para ingressar no pátio, chama 119, Juliette, Juliette Delta. Só 3192, seu solo 05, agiliza a liberação à direita e chama o solo 121.9. Vai agilizar à direita, livre à direita, 1219, 3192. Oi, piloto Romeu, que avisou com a aeronave na final da 1-0? Tem condições de se enquadrar com o 0-2, é possível? O Kilton Gomeu, ok, ingresso final do ano 7, aguardando instruções para o pouso, ok? O Gol está já a 4 milhas da cabeceira no zero, planeje-se como número 2 para o pouso Salvador. O próximo tráfego está a 11 milhas já da cabeceira 10. Quem avisou com o tráfego, vai se enquadrar o Kilton Gomeu. O Gol no 807, livre pouso, não no zero, vento é de 1,30 graus, com uma dezena de nós. Gente, livre pouso, baixar travado com 1012, boa noite, 07. Ok, dei coordenada para infra-aero. Desculpa, de preço, sem problema da Alfa, papá. Reporte no através do 06. Torre Salvador, passarelo 223, Jornal. Primeira nave chamou? Torre Salvador, passarelo 223, Jornal. 2231, complete aproximação, agora em pista livre para o posto. 223, Jornal. Posso que seria guarda de cópia, confirmando o pátio. Quando Kilo Tango Romeu, venta 1,30 graus, uma dezena de nós, o altímetro 1,0, 1,2, autorizado o pouso na 1,0, na 1,7, perdão. Vila e pouso na 7, Tango Romeu. 5627, estamos sempre registrando 2545, alterno 1,285. Gente, 1,2545, alterno 1,685, 35627, grato. Ativo, o Tango de Abravo, tá, o vento aqui no aeródromo, 120 graus com 9 nós, o altímetro no 02, reporte fora do solo. Lamento, o Fox Tango. Chané 6321, chama o centro resistindo 260, terno 1288. 260, 288, 6321. Chame o controle 120.8, afasta do radial 240 até 10 milhas, é isso? Afirmo, 240 a 10 milhas de Salvador. Tamo de abraço. Ok, gente, até o regresso. Tamo de abraço. O passaredo 2231, vento 130 graus, uma dezena de nós, livre pouso na 10. Livre pouso, 2231. Mais trânsito afastado, controlado, cara. Milhas afastado, mantendo 500 pés da GL. 5-5, apenas para informação, já foi coordenado com a infra-aero. Agradeço. Olá, Salvador, boa noite, 7-7-0-0. Eu 07, chame o controle 19, controle do solo 121.9, bom dia. Boa noite, 07, táxi via Alfa, reportando para o Juliette. Alfa, seu Juliette. Desce para 3 mil pés, ajuste no 02. 3.092, como 9. Mil pés, decola 1-7, curva direita, corredor axé. Controle Salvador, operem 120, decimal 8, aciona 5-1-1-2, proteja. 327, após o passaredo na curta, ali mantém a 1-0. Após a passagem de passaredo, ali mantém a 327. Juliette Delta, ok, no ponto de espera da 1-0, após a rolagem do Avianca, ali mantém a 1-0. Após a rolagem do Avianca, ali mantém o Juliette Delta na 1-0. Tango Oscar. Salvador, Tango 3155, portão 9, agora pois deck acionamento. São 3155, aguarde a passagem do Boeing da Gol, que vai prosseguir para posição 1-1, e após o mesmo, coordenem com a equipe de sol, tem livre pushback acionamento no 09, chame táxi. Coordenação, vai passar para o 11, emitir, chama táxi, 3-1. Bolo 807, agilizando, vai prosseguir via Juliette para posição 1-1. Via Juliette, posição 11, 1-8-0-7. 3-1 no solo, aos 1-0, ao livrar à direita, chame o solo 121-9, boa tarde. 2-1-9, ao livrar, boa tarde.